Ela é irmã da Leilaine Neubert, que é apresentadora da Globo, né? Trabalhou muitos anos comigo aqui na Rádio Nacional. Faz tempo que a gente não se via, mas essa questão da internet, isso é uma coisa boa demais, porque traz de volta os amigos, né? Gisele, um grande beijo para você. Você faz parte agora do nosso Facebook, viu? Gisele tá morando em São Paulo. Um beijão para você, seja muito bem-vinda. Chico Amado e Xodó, nós pega, mas não se apega. Chora, sanfona apaixonada. Mas pega, mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega, e se bobear mas leva. Mas pega, mas pega, mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega, e se bobear mas leva. Mas gosta do batidão, namora, beija na boca. Mas é feliz de montão e anda só de rédea solta. Pediu pra cantar, mas canta, mas enche o peito e solta a voz. Quem não gosta de mulher, sobra mais mulher pra nós. Mas pega, mas pega, mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega, e se bobear nós leva. Mas pega, mas pega, mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega, e se bobear nós leva. Mas é igual mineirinho comendo pelas beiradas, mas tudo que é de mansinho, e se bobear nós traça. Pediu pra cantar, mas canta, mas enche o peito e solta a voz. Quem não gosta de mulher, sobra mais mulher pra nós. Mas pega, mas pega, mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega, e se bobear mas leva. Mas pega, mas pega, mas pega, mas não apega. Mas pega, pega, pega, e se bobear mas leva. Mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega, e se bobear mas leva. Mas pega, mas pega, mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega, e se bobear mas leva. Mas foi mesmo pra moer, nós incendei o pavio. Nosso som tá arrepiando, tá na boca do Brasil. Pediu pra cantar, nós canta, nós enche o peito e solta a voz. Quem não gosta de mulher, sobra mais mulher pra nós. Mas pega, mas pega, mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega, e se bobear mas leva. Mas pega, mas pega, mas pega, mas não apega. Mas pega, pega, pega, e se bobear mas leva. Mas pega, mas pega, pra você. Pega, mas... mas pega, mas pega. Mas pega, mas pega. Mas pega, pega, pega, e se bobear mas leva. Chico Amado e Xodó, nós pega, mas não se apega. Pro Bruno Nunes, meu amigo Brunão, aqui de Brasília, grande incorporador imobiliário, né? Gente da melhor qualidade e agora faz parte do nosso Facebook. Brunão, um abraço para você, seja muito bem-vindo. Foi o Bruno que implantou o loteamento lá em Coromandel, que deu uma sacudida na economia local, né? Veja que a economia só precisa de um estímulo, foi o que aconteceu em Coromandel. Depois do loteamento lá do Vale do Sol, né, outros loteamentos apareceram lá. E eu me lembro que quando foi colocar esse loteamento, o pessoal, isso aí não vai dar certo. Não, vendeu em uma semana. E hoje vários loteamentos lá, a cidade tomou outra dinâmica, né? Vocês conhecem essa música com vários intérpretes, mas hoje eu vou trazer com a sua compositora, que além de compor, cantava demais da conta. Infelizmente, ela morreu muito jovem, não chegou a fazer sucesso como cantora, mas você conhece a música. Dolores Duran, Castigo. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer. Briga pensando que não vai sofrer. que não faz mal se tudo terminar. Um belo dia a gente entende que ficou sozinha, vem a vontade de chorar baixinho, vem o desejo triste de voltar. Você se lembra, foi isto mesmo que se deu comigo. Eu tive orgulho e tenho por castigo a vida inteira pra me arrepender. Se eu soubesse naquele dia o que sei agora, eu não seria esta mulher que chora. Eu não teria perdido você. Naquele dia, o que sei agora, eu não seria esta mulher que chora. Eu não teria perdido você. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Dolores Duran, Castigo. Eu vou dar uma paradinha, mas você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Um grande abraço para os meus amigos, nossos parceiros das emissoras de rádio de todo o Brasil que transmitem o nosso programa. O técnico que dá assistência ao meu computador, eu troquei de computador e a hora que ele foi mexer, não sei o que ele aprontou, ele apagou a relação de todas as emissoras de rádio que transmitem o meu programa. Então eu perdi, consegui de cabeça, são 600 e poucas, eu consegui de cabeça lembrar mais ou menos, aquelas que mantêm contato mais estreito comigo, umas 100 e poucas eu lembrei de cabeça, mas tem muita que eu não dou conta. Então você que transmite o meu programa, se você puder me informar, Cleiton, nós estamos passando o seu programa aqui da Rádio Tal. O e-mail é locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Porque se eu for pedir isso lá pro Edel, você vai demorar um ano, porque ele trabalha demais, não tem tempo para me atender, não. Então, se vocês puderem me ajudar, eu fico satisfeito, viu? Nós já estamos aí chegando ao fim do mês de novembro, mês de dezembro é festa um dia atrás do outro, né? Festa de confraternização de empresa, pessoal que vai da capital para o interior, pessoal que vai do interior para a capital, uma festa aiada danada, festa de cidade, festa de prefeitura, festa de família. Você prepara tudo, deixa tudo arrumadinho, mas se faltar a música, faltou tudo. Eu vou te dar um telefone, 99813601, 99813601, o DDD é 61, é o telefone da RBM Música, uma empresa que existe há mais de 30 anos fazendo só isso, promovendo eventos e fazendo intermediação entre quem quer comprar e quem quer vender show.

passa e eu louco pra ter aquele sonho de amor. Humberto e Ronaldo, para Li Silva. Ela não botou aqui onde ela mora, mas não tem problema não. Li, seja muito bem-vindo, um beijão para você, viu? Você faz parte do Facebook do Cleiton Aguiar, do perfil número 2. No próximo bloco, Gerry Adriani, Sula Mazurega e Elias Wagner. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nós estamos comemorando 50 anos da Jovem Guarda, esse importante movimento musical que sacudiu a juventude do Brasil a partir de agosto de 1965 na TV Record de São Paulo. Esse cantor que eu vou trazer continua na ativa, continua fazendo muito sucesso. Recordando 50 anos da Jovem Guarda, Gerry Adriani, Palavras. Pra dizer que sem você não dá, é tão difícil. Não é fácil fingir, não dá mais pra fugir. Não vou mentir, pra mim é tão difícil. Apaixonei, foi um tempo cheio de amor pra nós, mas um dia tudo acabou e a vida então nos separou. Não é fácil viver tão longe de você, preciso te simples assim, pra fazer você voltar pra mim. Não é fácil dá mais pra fugir, não vou mentir, pra mim é tão difícil. Pra dizer que sem você não dá, é tão difícil. Não é fácil achar palavras pra dizer que sem você não dá, é tão difícil. Não é fácil achar palavras.

Se estou sofrendo assim, é porque me faz chorar. Você é a paixão e o meu coração sofre de dor. Você pisou em mim, me machucou, enfim, chorei. Mas nem assim me fez te esquecer. Esse amor é forte demais, quer saber? Toda vez que eu tento me envolver com alguém, os beijos sempre voltam a lembrar de você. Meu peito dói, ai, ai. Pois é assim, meu amor, por você, algo que ninguém consegue esconder. Parece ter um chip da obediência, só de pensar em ter alguém esquecer você. Meu peito dói, ai, ai, dói demais. Esse amor é forte demais, quer saber? Toda vez que eu tento me envolver com alguém, os beijos sempre voltam a lembrar de você. Meu peito dói, ai, ai. Pois é assim, meu amor, por você, algo que ninguém consegue esconder. Parece ter um chip da obediência, só de pensar em ter alguém esquecer você. Meu peito dói, ai, ai, dói demais. Elias Wagner, chip da obediência para o Rodrigues de Silva. Ele trabalha no Senado Federal aqui em Brasília e chega para fazer parte do nosso Facebook. Rodrigues, seja muito bem-vindo. No próximo bloco, a dica de hoje. Da vida só se leva a vida que a gente leva. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje, eu tenho sempre dito, a Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase maravilhosa, ela diz assim: existem pessoas tão pobres que só têm o dinheiro. Tem gente, dinheiro é bom demais da conta, dinheiro é bom para dar conforto, dinheiro só serve para isso, dinheiro só serve para gastar. Mas tem gente que só sabe ganhar e acumular e passa a vida contando dinheiro. Quando vê, a vida passou, e quando chega na hora, o dinheiro não serve para nada, né? Então eu tirei aqui um texto que foram as últimas palavras do Steve Jobs, esse grande criador americano da internet, que foi um dos homens mais ricos do mundo, e ele escreveu esse texto aqui que eu vou repetir do jeitinho que ele escreveu. As últimas palavras de Steve Jobs: eu alcancei o pináculo do sucesso no mundo dos negócios. Aos olhos dos outros, minha vida é uma personificação do sucesso. Porém, além do trabalho, eu tenho pouca alegria. No final, a riqueza é apenas um fato da vida que eu estou acostumado. Nesse momento, deitado na cama, doente e lembrando toda a minha vida, eu percebo que todos os reconhecimentos e a riqueza que tive muito orgulho em ter, empalideceu e tornou-se insignificante diante da morte iminente. Na escuridão, eu olho para as luzes verdes da vida apoiando máquinas e ouço sons de zumbidos mecânicos. Posso sentir o sopro de Deus da morte se aproximando. Agora eu sei, quando nós acumulamos riqueza suficiente para a nossa vida, devemos buscar outras questões que não estão relacionadas com a riqueza. Deve ser algo que é mais importante. Talvez relacionamentos, talvez a arte, talvez um sonho de juventude. Prosseguir sem parar em busca de riqueza apenas transformará você em uma pessoa um ser torcido igual a mim. Deus nos deu sentidos para sentirmos o amor nos corações de todos, não as ilusões provocadas pela riqueza. A riqueza que eu ganhei na minha vida não posso trazer comigo. O que eu posso levar são só as recordações precipitadas pelo amor. Essas são as verdadeiras riquezas que irão segui-lo, acompanhá-lo, dando-lhe força e luz para continuar. O amor pode viajar 1000 milhas, a vida não tem limites. Vá para onde você quer ir. Chegue à altura que você deseja alcançar. Tudo está no seu coração e em suas mãos. Se você sabe qual é a cama mais cara do mundo, a cama de um doente. Você pode empregar alguém para dirigir o seu carro, trazer e fazer dinheiro para você, mas você não pode ter alguém para suportar a doença para você. Coisas materiais perdidas podem ser encontradas, mas há uma coisa que nunca pode ser encontrada quando é perdida: a vida. Quando uma pessoa vai para a sala de cirurgia, ela percebe que existe um livro que ele ainda tem que terminar de ler. O livro da vida saudável. Qualquer que seja o estágio da vida, estamos no agora. Com o tempo, vamos enfrentar o dia em que a cortina cai. Tesouros de amor para sua família. Amor para o seu esposo, para sua esposa, para os seus amigos. Tratem-se bem. Respeite e ame os outros. Foram as últimas palavras de Steve Jobs, um bilionário americano. Da vida só se leva a vida que a gente leva. O avô do João, Cleiton Aguiar, Morena da Lua. Lábios da cor de mel mergulhou em minhas asas, encheu de luz o meu céu, mexeu com a minha cabeça, bagunçou meu coração. Morena linda da lua, tirou de vez o meu chão. Chegou, pulou, caiu no meu espaço, sorriu, falou, calou no meu abraço. Nunca vi mulher assim, sem pena, sem dor, tomou conta de mim. Chegou, pulou, caiu no meu espaço, sorriu, falou, caiu no meu abraço. Nunca vi mulher assim, sem pena, sem dor, tomou conta de mim. Uma sereia morena, dos lábios da cor de mel, mergulhou em minhas asas, encheu de luz o meu céu, mexeu com a minha cabeça, bagunçou meu coração. Morena linda da lua, tirou de vez o meu chão. Chegou, pulou, caiu no meu espaço, sorriu, falou, calou no meu abraço. Nunca vi mulher assim, sem pena, sem dor, tomou conta de mim. Chegou, pulou, caiu no meu espaço, sorriu, falou, calou no meu abraço. Nunca vi mulher assim, sem pena, sem dor, tomou conta de mim. Uma sereia morena, dos lábios da cor de mel, mergulhou em minhas asas, encheu de luz o meu céu, mexeu com a minha cabeça, bagunçou meu coração. Morena linda da lua, tirou de vez o meu chão. Chegou, pulou, caiu no meu espaço, sorriu, falou, calou no meu abraço. Nunca vi mulher assim, sem pena, sem dor, tomou conta de mim. Chegou, pulou, caiu no meu espaço, sorriu, falou, calou no meu abraço. Nunca vi mulher assim, sem pena, sem dor, tomou conta de mim.

a sua voz, ter um momento de ilusão. Eu queria ouvir você dizer que ainda é meu seu coração. Amor, eu continuo a mesma apaixonada por você, querendo te querer. Só te liguei, só te liguei, porque sou louco por você. Bem que eu tentei, mas não consigo te esquecer. Tô morrendo de saudade, perdoa se eu ainda te chamo. Que tudo acabou, eu sei, mas só telefonei porque eu ainda te amo. Que tudo acabou, eu sei, mas só telefonei, é porque eu ainda te amo. Valéria Barros e Leonardo, só te liguei, pro Sérgio Ribeiro, meu novo amigo do Facebook, ele que mora aqui em Brasília. Sérgio, um abração para você. Sérgio Pinheiro, ele trabalha no governo do Distrito Federal e chega para fazer parte do nosso Facebook. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Se você quiser continuar gastando dinheiro à toa na energia da sua casa, problema seu, o dinheiro é seu, eu não tenho nada com isso. Mas se você quiser economizar, eu quero sugerir para você comprar as lâmpadas LED da Wellmax Brasil. Por que da Wellmax? Porque você vai comprar direto da fábrica, que está instalada em São Paulo. A fábrica é na China, mas eles estabeleceram em São Paulo, o depósito é em Sorocaba, e você compra direto da fábrica. Segundo, as lâmpadas da Wellmax serão as primeiras lâmpadas a ter o selo do Inmetro, um atestado de garantia do Inmetro. Segundo, as lâmpadas LED da Wellmax clareiam muito mais, gastam muito menos energia e ainda têm 5 anos de garantia. Mas não compre ainda, espere chegar na sua cidade as lâmpadas LED da Wellmax. Essas são as que eu recomendo. Então você chega aí na elétrica da sua cidade, no supermercado da sua cidade, e fala, escuta, aí tem aquela lâmpada que o Cleiton Aguiar está anunciando da Wellmax. Você fala, não, tem outra aqui. Não, essa eu não quero, não, eu quero a da Wellmax. Aí ele vai ter que comprar para poder revender para você. Se a gente sentir tem lugar que não está chegando, nós vamos vender pela internet. Nós estamos preparando um portal para você comprar direto da internet, tá bom? É só você aguardar um pouco mais. Agora, os donos de elétricos, os donos do supermercado, os donos de construtora, se quiserem já adquirir, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Aniversariando hoje, o Carlos Viola, a Marina Paiva Silva, o cantor Cristiano César, Rodrigo Almeida, Sheila Borges, o Vitor Aguiar, a minha amiga Érica Valadares, no Gama, no Distrito Federal, a Sueli Souza, o radialista Luiz Daniel Oliveira, a minha amiga Karen Adorno Bento, no interior de São Paulo, o Tássio Augusto, o Edson Xavier e você, que está de aniversário hoje, receba os meus votos de muita paz, muita luz, muita sabedoria e, principalmente, muita saúde. Eu vou aqui a página 20 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua primeira edição, trazer uma oração chamada Não Perca. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Não perca a esperança. Há milhões de pessoas aguardando os recursos que você já dispõe. Não perca a tolerância. É muita gente a tolerar você naquilo que ainda tem de indesejável. Não perca a serenidade. O problema pode não ser assim tão difícil quanto você pensa. Não perca a humildade. Além da planície surge a montanha. E depois da montanha aparece o horizonte infinito. Não perca o estudo. A própria morte é lição. Não perca a oportunidade de servir aos semelhantes. Hoje ou amanhã, você precisará do concurso alheio. Não perca tempo. Os dias voltam, mas os minutos são outros. Não perca a paciência. Recorde a paciência inesgotável de Deus. Amém. Se você tiver uma oração bonita que nem essa, quiser mandar para mim, o nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Música nova de Diego Valadares, com a participação de Pedro Paulo e Matheus. Me perdoa.

existência e a mim fez confidência que eu nem posso contar. Passei por sua rua, olhando com muita atenção. A placa que tem o seu nome chorou comigo a mesma emoção. No rancho amizade bateu forte o meu coração. Você está sempre presente nos acordes de um violão. A água que corre da fonte da Serra da Conceição, banhando toda essa gente na mente, parece criar sedução. Seu querido poço verde me pediu pra te avisar que aumenta a sua água, pois ali vive sempre a chorar. Que saudade de você. Meu querido poeta Goiá. Relembrando Goiá, Carlos Mendes, alô Goiá, pro meu amigo, meu conterrâneo Humberto Gonçalves da Silva, lá do Coró. Né? Ele que está chegando a fazer parte do nosso Facebook. Humberto, um abração para você, seja muito bem-vindo. A frase irretocável é da sabedoria popular: não precisamos de um dia da consciência negra, branca, parda ou albino. Precisamos de 365 dias de consciência humana. Não precisamos de um dia de consciência negra, branca, parda ou albina. Precisamos de 365 dias de consciência humana, é a frase irretocável da sabedoria popular. No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Márcio e Gustavo. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Márcio e Gustavo. KKK. Corre que o pai dela tá chegando. Eu te avisei que isso não ia acabar bem. Corre que o pai dela tá chegando. Eu te avisei que isso não ia acabar bem. Larga a camisa, sapato, meia. Corre que a coisa tá feia. Larga a mão dessa mulher. O homem tá nervoso, tá bufando. Vai acabar te pegando. Acho você tá no pé. Chegando, eu te avisei que isso não ia acabar bem. Corre que o pai dela tá chegando. Eu te avisei que isso não ia acabar bem. Larga a camisa, sapato, meia. Corre que a coisa tá feia. Larga a mão dessa mulher. O homem tá nervoso, tá bufando. Vai acabar te pegando. Acho bom cê dá no pé.